28 de fevereiro de 1973. Ao encerrar sua gestão à frente da presidência do Senado e do Congresso Nacional, o senador Petrônio Portella faz uma análise da crise vivida pelo poder legislativo em todo o mundo e enfatiza a importância do surgimento de novos rumos parlamentares através do aprimoramento tecnológico.